O velho Salim, já no seu leito de morte, rodeado por todos os seus familiares, chama o seu primogênito, o seu primeiro filho mais pra perto, no leito de morte, e diz: Mustafa, está vendo esse anel que uso em meu dedo? Ele foi de seu bisavô, ele passou para seu avô, e agora ele está comigo. E agora que eu vou morrer, eu te pergunto: quer comprar?